Gente, a visão mais clássica romana de felicidade é a visão dos poetas romanos, né? Principalmente Horácio e Virgílio. Então, a imagem deles era a seguinte, de que a cidade romana grande, como Roma, né, por exemplo, ela não trazia felicidade para as pessoas, porque era muito tumultuada. Então, ali em Roma surgiu essa visão de que a felicidade está no campo. A felicidade está na vida simples no campo. Isso era o protesto dos romanos contra aquela vida tumultuada da cidade de Roma, que tinha mais de 1 milhão de habitantes. Vamos ver o que Virgílio fala no Teórgicos, um poema dele. Um dos poemas. Ó agricultores, tão felizes, como não saberiam de suas bem-aventuranças? Quer dizer, como não saberiam de que essas pessoas são felizes, né? Para eles, longe do confronto das armas, a terra honesta e espontânea derrama do seu solo sustento fácil. Tem clareiras na floresta e caça, uma juventude fortalecida pelo trabalho e acostumada a recursos escassos. A adoração aos deuses e a reverência à velhice. Entre eles, ao partir da terra, a justiça deixou sua última pegada. Feliz é aquele que conseguiu aprender as leis das obras da natureza. Então, gente, tem hoje a visão romântica que a gente viu de felicidade, a gente vai ver depois, também tem muito disso aqui, ó, que a felicidade está longe da civilização. A felicidade está no campo, está na vida simples, está em você cultivar seu alimento. Não, os romanos aqui, os poetas principalmente, falavam assim que a felicidade está longe do comércio. O comércio, o mercado, traz tensão, competição, que a pessoa feliz, ela comia daquilo que ela mesma produzia, no campo, longe de tudo. E tem apelo, não tem? Essa visão aqui de felicidade. Então, lá na Roma Antiga, já tinha essa visão de felicidade muito forte, de felicidade como um homem do campo. Bom, gente, a era cristã. Felicidade no sofrimento, algo que não existia antigamente, né? Que mesmo no sofrimento, existia um sentido na visão de que a pessoa seria feliz. Então, Jesus traz felizes os que choram. E outra coisa, algo que o mundo antigo não conseguia compreender, gente cantando hino, feliz indo para a arena ser morto. Pela primeira vez na história tinha essa concepção de que mesmo no meio de angústia e sofrimento a pessoa tinha um gozo interno, uma alegria. Né? Mas a gente vai ver que isso também teve, o meio cristão colocou muito ênfase na felicidade, no misticismo. Então a gente vê que o cristianismo não chegou com uma visão de felicidade bíblica, né? Ela se misturou com várias coisas, né? E até hoje, para a gente saber o que é a felicidade biblicamente, é complicado, né? A gente fala o que é ser feliz. Mas uma coisa o cristianismo teve, introduziu um elemento paradoxal na visão de felicidade, né? Por exemplo, Paulo falava, triste, porém, regozijando. Então o cristão tinha essa coisa de que, mesmo na dificuldade, existia uma alegria. Pedro falando, né, que regozijai-vos por sofrer por amor a Cristo. Os apóstolos felizes porque tinham sofrido na mão dos romanos. Então o cristianismo introduziu um elemento de esperança na vida que ia além daquela concepção grega, romana. A própria cruz, né, gente? A cruz era o símbolo do cristianismo, a pessoa sofrendo. Como é que pode um povo viver, adorar alguém que está ali sofrendo naquela cruz? Isso era inconcebível. Mas depois o Guilherme depois vai dar uma visão, né, uma visão bíblica de felicidade mais específica. Gente, uma imagem cristã muito forte. Alguém já ouviu falar da história de Perpétua? Que foi uma mártir cristã? Gente, Perpétua viveu por volta do século III. Então ela foi uma mártir assim, da origem, por volta de 200, ali na virada do 190 para 200. E uma coisa interessante que ela ficou famosa por ser uma pessoa que morreu feliz. Ou ela foi levada para a arena feliz por morrer por amor a Deus. Gente, eu sugiro vocês a lerem a história dela, é incrível. Eu li um pouquinho nesse livro sobre felicidade. A gente pensa que os mártires viviam uma vida muito diferente da gente. Perpétua, ela tinha filho, então tinha um esposo também. E ela foi presa porque não quis adorar o imperador. E a família dela toda não era cristã. E conta a história, ela conta a história de um dia que o pai dela visitou ela na cadeia e falou: filha, o que você está fazendo na sua vida? O pai falou: olha, você fez da minha vida um vale de lágrimas, porque você está querendo morrer por amor a esse Jesus aí. Então gera pressão e angústia o tempo inteiro. Mas Perpétua é famosa porque ela tinha como se fosse visões místicas de Deus na cadeia, que ela falava, e entre uma delas ela falou isso, né? A frase famosa dela: graças a Deus, sou mais feliz aqui do que na carne. Então isso foi um elemento também que entrou na cultura ocidental que não existia antes, a ideia do porvir. a ideia, isso aqui foi uma visão, que ela chegando no céu e o Senhor recebendo, né? Então, gente, pela primeira vez no Ocidente, chegou-se essa visão de que existia uma felicidade no além. E de que, ainda que a vida aqui fosse difícil, algo que esperava o ser humano depois era a felicidade, né? Em Deus. Perpétua teve essa visão no sonho dela. Interessante uma coisa, depois Agostinho fez um trocadilho com essa frase. Perpétua tem a ver com eternidade também, né? Uma felicidade que vai ser para sempre. E a escrava dela, que foi também morta junto dela, se chamava Felicidade. Interessante, né? Agostinho, que era muito retórico, né? Depois ele falou assim, olha, a felicidade cristã, ela é perpétua. Usando uma homenagem a essas duas mulheres que morreram por amor de Cristo. Então a felicidade cristã, ela tem a ver com a eternidade. Ela tem a ver com... Então se você buscar essa eternidade, a felicidade, ela te segue. Né? Tem essa visão baseada nessa história cristã. Gente, Agostinho foi um dos maiores autores cristãos, né? Depois dos apóstolos ali, que sistematizou muito o pensamento cristão. Ele entrou com uma concepção muito forte de que a busca pela felicidade nesse mundo é vã. Por quê? Porque esse mundo é um mundo caído. Então, todas as vezes que o homem tenta buscar a felicidade nesse mundo, crendo que ela vai vir aqui, tão somente aqui, ele vai se frustrar. Então, tem uma frase aqui de Agostinho, né? Como ainda estamos buscando, ainda não saciados pela própria fonte, satisfeitos, para usar nossa palavra, pela plenitude, devemos confessar que ainda não alcançamos nossa medida. Portanto, apesar da ajuda de Deus, ainda não somos sábios e felizes. Olha, você vê, Agostinho com a concepção de que ainda nessa vida a gente não é plenamente feliz. Então a plenitude da felicidade, ainda que Deus nos ajude nessa vida, ela não está disponível a nós. E aqui um quadro, né, da época medieval, da a escada. Né? A escada era um símbolo cristão muito forte. Que era a ideia de que a felicidade estava em você ascender, né, da terra para Deus, da terra para os céus. Gente, à medida que a Idade Média avançou, a visão cristã se tornou muito mística. Por quê? Porque eles encontraram muitos manuscritos gregos e o cristianismo misturou muito com aquela visão platônica. Vocês lembram aquela visão? O Platão falando de subir os degraus? Então o cristão passou a ter uma visão muito pessimista desse mundo. Então a felicidade para o cristão nessa época estava muito na experiência mística, em você levar a sua alma daqui em direção a Deus. A visão da escada é muito forte. Nós vemos muitos quadros da Idade Média representando. Também Teresa de Ávila já não é tão Idade Média, não. É a alta Idade Média. Pensar na Francisco, né? O êxito de São Francisco, se elevando da terra, quase em relação a Deus, tocando a Deus, né? O êxito de Santa Teresa de Bernini também. Você vê que tem uma coisa de elevar da terra? O místico tinha muito essa coisa de você é feliz quando você elevar-se da terra e foi em direção a Deus. E aqui o Pseudo Dionísio, que foi um autor, que influenciou muito essa visão mística. Ele escreveu isso. Alguém pode ler? Pelo abandono indivisível absoluto de ti mesmo e de tudo, despido de tudo e liberto de tudo, serás lançado ao pálido da divina sombra que está acima de tudo o que existe. Para você ver, gente. Pelo abandono de tudo, de ti mesmo e de tudo. Quer dizer, a visão cristã nessa época de felicidade teve muito a ver com experiência mística. Né? Quando você deixar tudo, você se despide de tudo, aí você vai chegar até Deus, que está acima de tudo. Então a visão de criação aqui, né, das dádivas de Deus na criação, era totalmente ausente. Deus está lá nesse mundo aqui. Por quê? Uma visão grega, que esse, Platão não falou que esse mundo aqui é fragmento, não é verdadeiro. Os cristãos assumiram muito essa visão. Né? Então a felicidade para os místicos na Idade Média era muito essa coisa de se elevar, de ter uma experiência acima com Deus. Gente, se quem estava acima era mais feliz porque estava mais próximo de Deus, interessante, na arquitetura da Idade Média os anjos tinham rostos felizes e os homens não. Uma coisa interessante, né? Dá pra você ver. Na catedral de Notre Dame, o anjo sorrindo. Eu achei isso interessantíssimo. Então aqui, Idade Média, gente. Se você visse um homem lá esculpido, a cara era triste. Mas o anjo era feliz. Por quê? O anjo está mais próximo da divindade. Tá vendo como que a visão de mundo era totalmente verticalizada? Era como se o mundo fosse diversas... Era uma escada mesmo. Quanto mais você subisse nessa união mística com Deus, mais feliz você se tornava. Quanto mais terreno, mais triste. Então precisava de uma dose de Aristóteles aqui, não precisava? Bom, foi o que Aquino fez. Aquino redescobriu os escritos de Aristóteles, né? E ele trouxe de novo para a visão cristã uma visão de felicidade dupla. Quer dizer, tem a felicidade lá da eternidade? Tem. Mas tem uma aqui também. Gente, olha como que a filosofia grega influenciou também a leitura dos cristãos sobre a visão cristã das coisas. Então Aquino falou aqui nesse contexto, tá? A perfeição definitiva dos seres humanos ou intelectuais, gente, seres humanos para eles, lembra? Concepção grega, animal racional. Então seres humanos é seres intelectuais. O intelecto era o ser do ser humano. Tem dois lados. Em primeiro lugar, a perfeição que eles podem alcançar é obtida por capacidades naturais, neste mundo. Já que isso pode ser chamado de bem-aventurança, uma beatitude, ou felicidade, felicitas. Então olha como que muda a visão de Aquino, né? Gente, tem duas formas de ser feliz, né? O natural, que era o que os gregos colocavam, e o que vem depois. Assim Aristóteles identificou nossa alegria final com a sua atividade contemplativa mais elevada, quer dizer, com o máximo conhecimento possível da mente humana nesta vida. Então, para Aristóteles, a questão de virtude era você conhecer as coisas, né? Então, aqui ele falou, olha, então a gente tem a capacidade de ser feliz aqui. Mas, além dessa felicidade, há outra. Olha que você vê, a felicidade dupla em Aquino, a qual ansiamos no futuro, a felicidade de enxergar a Deus como Ele é. Então a visão, também parecida com a visão grega, a visão medieval era muito assim, que a felicidade estava em você ver Deus como Ele realmente é. E isso aí ia acontecer na outra vida, na eternidade, no porvir. Mas estão vendo como que, de novo, de uma felicidade muito celeste, a felicidade começou a voltar para a Terra? Então chega a Renascença. Gente, aí chega ali o retrato da Mona Lisa. Você lembra que quem sorria era só o anjo? Uma das coisas que mais chocaram na época foi como Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, sorrindo. Então uma das primeiras pinturas de uma pessoa sorrindo depois de vários anos foi Mona Lisa, né? Escandalizou muita gente, e mulher ainda por cima, né? Tinha muita coisa de que só um homem que era retratado, uma mulher sorrindo. Então a Renascença foi a evolução daquilo que Aquino falou. Foi o povo deixando aquela visão muito celeste e voltando de novo para a Terra. Né? E muitas vezes deixando Deus de lado e a tradição cristã. Mas o pessoal renascentista ainda tinha muito cristianismo lá. É uma pessoa que não muito feliz, né? Pico della Mirandola. Que foi um dos maiores filósofos da Renascença. E Pico della Mirandola falou assim, olha gente, o que é o homem? O homem é a imagem de Deus colocada no jardim. E Deus deu a esse homem a capacidade de moldar essa terra da maneira que ele quer. Então a Renascença tirou a visão só de Deus e colocou a visão da imagem de Deus no homem de novo no centro. Então o homem passou a ser de novo enfatizado e a felicidade humana passou de novo a ter um elemento terreno. Então gente, para a gente ser feliz não é só aguardar o porvir. Se Deus criou a gente para estar aqui e nós somos a imagem dele, então há algo para fazer aqui. Gente, muito interessante. Então os gregos, os renascentistas começaram a falar assim, então o que faz a gente ser triste? Aí eles começaram a falar, olha, é a melancolia. Eles começaram a pesquisar o que deixava o ser humano triste, então. Aí começaram a surgir tratados sobre a melancolia. Como que a gente compreende esse temperamento no ser humano, do melancólico, essa pessoa triste? Então começaram a surgir vários tratados, né? Tem esse aqui famoso, né? Anatomia da Melancolia. São dois livros, acho que são... quase 2.000 páginas, de um inglês, esqueci o nome dele. Mas que ele vai dissecando assim, olha, a gente tem que entender o que faz o homem triste. E muito dessa tristeza humana é a melancolia que as pessoas têm. Então a gente tem que conhecer o que é essa melancolia e tentar nos livrar dela. Já outras pessoas associavam, não, falavam assim, não, gente, o melancólico é a pessoa de gênio, é o artista, é a pessoa que cria. E por um lado, o pessoal estava querendo se livrar da melancolia, e por outro, o pessoal estava celebrando a melancolia. Eles falaram assim, olha, pode ver que todo mundo que criou algo fantástico na história era melancólico. Mas o interessante nisso tudo é que como que as pessoas voltaram daquela visão celeste para uma visão mais terrena, de querer entender o ser humano, entender por que o ser humano era triste, o que fazia a pessoa melancólica. Então aqui está um quadro do Albert Durer, uma gravura sobre a melancolia. Pessoa bem triste. Gente, então chega o período da reforma, né? A Renascença no sul, principalmente na Itália, a reforma acontecendo no norte, quase ao mesmo tempo. A felicidade para o reformado tinha a ver com o regozijo na graça do Senhor Jesus e o desfrute grato das dádivas de Deus na criação. Então você vê a arte da reforma, como que é totalmente diferente, né? Até mesmo da Renascença. Então os reformados, diferente das outras culturas, passaram a pintar a vida. Então daqui um quadro do Jan Steen, da Holanda, gente, que ele é de 1666, né? 166, né? Que era a Holanda reformada da época, a celebração de um casamento. Gente, cristãos, olha como a visão cristã reformada é totalmente diferente da outra que a gente viu, né? Então aqui eram os anjos, né? A concepção de quadros da época era isso. Êxtases místicos, a pessoa indo, né, para o céu, isso era felicidade. Já para os reformados, gente, isso aqui é uma pintura, mas tem várias, tá? A maioria das pinturas dos países reformados eram cenas da vida. Então, quer dizer, a gente tem que celebrar a graça de Deus na vida que Ele nos deu. Né? Então, não tem, a gente não tem que... Há um quadro lá que o Guilherme está colocando no Rembrandt também. Mostra aí, Guilherme. Não, é só para o pessoal olhar, depois tem os quadros. Ah, tá, é. Gente, a maioria dos quadros aqui nessa casa é dessa época, tá? Então, são quadros de pintores reformados que... E foi uma das épocas mais ricas da pintura. Né, principalmente a Holanda do século XVI e XVII, que eles pintavam tudo o que tinha a ver com a vida. Só que, gente, interessante, como eles eram cristãos, eles não pintavam a vida pela vida. Está vendo esses ovos quebrados aqui? Geralmente, nas pinturas dos reformados, eles colocavam alguns símbolos que indicavam, olha, gente, celebra a vida, é dádiva de Deus, mas lembra que ela é passageira. Então, isso aqui é uma simbologia que lembrava a pessoa que olhava o quadro que a vida é para ser desfrutada, mas ela é passageira. Então, quer dizer, existe algo no porvir. Mas estão vendo como que a visão de felicidade mudou completamente? Então aqui, os dois maiores representantes, né, da reforma. Lutero disse isso. Esse tipo de confiança da fé em Cristo e conhecimento na graça divina torna a pessoa alegre. Olha para você ver a visão. Torna a pessoa alegre. Confiante e jubilosa em relação a Deus e todas as criaturas. Olha que visão terrena, que a graça de Deus transforma a pessoa na vida dela presente. Então ela fica alegre em relação a Deus, mas em relação às criaturas também. Isso é o que o Espírito Santo faz através da fé. Então, para o reformado, a fé era a transformação do homem nessa vida, consciente de que existiriam tristezas também, mas que havia um gozo no cristão em celebrar essa vida também. Olha uma carta que Lutero escreveu para o príncipe Joaquim, que era muito melancólico, era um jovem melancólico, vivia sempre isolado, e Lutero escreveu uma carta animando ele. É interessante esse trecho. A alegria e o bom humor, com honra e decência, são o melhor remédio para um jovem, e, na verdade, para todos os homens. Então, você vê, alegria e bom humor. Eu, que até agora passei minha vida no luto e na tristeza, então Lutero, ele viveu aquela visão medieval, né, de vida, achar que nada aqui tem importância, de só querer ir para os... Lutero era um monge, né? Eu, que até agora passei minha vida no luto e na tristeza, hoje busco, buscava e aceitava alegria sempre que possa encontrá-la. Olha que visão diferente. Eu busco e aceito alegria. Ele era um monge católico, né? Era, agostiniano, aquela visão. Sabemos agora, graças a Deus, que podemos ser felizes com a consciência em paz. E que podemos usar os dons de Deus com gratidão. Olha que visão diferente. Dons de Deus, ele fala do que Deus estabeleceu na criação dele. Já que ele os fez para nós e fica satisfeito que o gozemos. Que o gozemos. Então, olha que visão de Deus. Deus não só criou essas coisas para nós, mas ele fica feliz quando a gente desfruta delas com fé no Senhor Jesus. Está vendo que visão diferente de... Aí tem as questões, né? Eu vi também nesse livro interessante que os seguidores de Lutero escreveram uma... como se fosse um livro condenando a melancolia. Assim, um tratado contra a melancolia. Que para eles, a pessoa que era transformada por Cristo não podia ser melancólico. Isso eu já tenho minhas dúvidas quanto a isso. Né? Mas eles tinham a ideia de que o cristão podia e devia ser feliz. Bom, gente, seguindo um outro rumo lá... E a gente já passou do horário, estou terminando. Se Deus quiser, vamos ver. O iluminismo, né? A felicidade é reentronizada pelo controle da natureza pela razão. Gente, olha só duas visões de mundo totalmente diferentes. A reforma colocando que a felicidade era a pessoa confiada na graça de Deus, voltar a desfrutar da vida, o iluminismo seguiu na direção grega. Levou aquela visão às suas consequências últimas. Nós vamos ser felizes quando a gente conseguir controlar a natureza, controlar a sociedade racionalmente. O homem racional é o homem feliz. Isso é a visão iluminista, né? Então está ali de novo a alegria, passou a celebrar como uma deusa de novo. Para o iluminista, gente, a alegria era o fim da humanidade mesmo. E a gente ia alcançar isso aqui na Terra, completamente sem Deus. Gente, hoje a gente vive numa sociedade secular, não é verdade? Deus não está trazendo a política, né? Todas as áreas da vida, você vê na televisão, Deus está fora. Foi fruto dessa época, né? Mas essa felicidade que foi prometida, não chegou. E hoje é acordo comum, né? Para quem estuda um pouquinho de história aí, ou filosofia, o pessoal concluiu, realmente, a promessa de felicidade da modernidade falhou. Fracasso. A ideia de que o ser humano podia controlar o que estava fora é ridícula. Você lembra o que Zenão falou? Que se a gente não pode controlar o que está fora, a gente controla o que está dentro. O iluminista foi o contrário. Ele falou assim, não, gente, não vamos controlar o que está dentro, vamos controlar o mundo com a nossa razão. Vamos evoluir na ciência, a técnica, a natureza não vai mais trazer golpes na nossa vida. A gente vai chegar no ponto que vai conseguir dominar tudo. Foi um fracasso, né? Está aí Voltaire, Kant, né? Manuel Kant. Uma das frases dele, né? Deverá ser o destino feliz das gerações futuras tão somente o de poder habitar o edifício na construção do qual seus antepassados trabalharam arduamente. Então ele está falando, olha, o povo do futuro vai ser feliz porque a gente está fazendo isso agora. O mais alto propósito da natureza será por fim realizado com a instituição de uma instituição cosmopolítica universal no seio da qual todas as capacidades e dotações originais humanos irão por fim florescer. Então, gente, a convicção do iluminista era de que o ser humano ia evoluir tanto, a ciência, a técnica, que finalmente o ser humano floresceria naquilo que ele é, as capacidades naturais. E isso implicava o quê, gente? Abandonar a tradição cristã. Se a gente esquecer essas tradições, esses preconceitos que a gente herdou, e a gente evoluir para frente com a ciência, a razão, nós vamos ser felizes. E o futuro vai ver isso. Era certo. Foi nessa época, gente, foram criadas, né, os jardins, essa visão do homem feliz no campo. Então a arte francesa, principalmente, coloca muito isso, né? Olha as imagens, coisa feliz. O povo no campo, geralmente o pessoal bem abastado, né, tendo festas no jardim. E esse jardim aqui é chamado Jardim da Felicidade, né? Lá na França, está lá até hoje. Então nessa época foram criados muitos jardins da felicidade, que era onde o homem podia desfrutar a vida, ser racional, ser feliz, sem Deus. Só que, gente, muita gente falou o seguinte, olha, se a gente tem que ser, o nosso potencial humano tem que ser aflorado, o que, que esse pessoal falou, Lametrier, não sei como é que fala, e o Marquês de Sade? Esse rapaz aqui, Lametrier, ele era um médico muito respeitado, ele abriu o ser humano, dissecou, ele falou, gente, o que, que a gente é? Uma máquina. O ser humano é um animal assim como outro animal. Esse papo de alma não existe. Olha, o que o animal quer? Ter prazer, fazer os instintos dele, né, aflorarem. Então esse papo de ser racional, isso aí é coisa que vocês estão ainda com a herança grega e cristã para trás. Vocês têm que assumir. Assume o que a ciência está falando e vamos ser o que a ciência está conduzindo. Gente, daí surgiu o sensualismo, né, a ideia de que a felicidade vinha com o prazer imediato em tudo que você pudesse ter. Se o homem é uma máquina de prazer, um animal, então vamos ser lógico, né? Vamos viver isso. Ele acusava os iluministas de terem enganado o povo. Estão falando aí de felicidade futura, mas na verdade, como animal, a gente quer ter prazer aqui agora. Olha o que ele fala. Que o gozo profano e a indulgência sensual, esses dois rivais lúbricos, sucedam um ao outro, derretendo-te de prazeres, tornando tua alma tão pegajosa e lasciva quanto o seu corpo. Pode você ver. Se você tem uma alma... Oi? Das coisas. Porque se a visão era, a ciência daria a visão do homem, ele abriu o homem, viu que era aquilo mesmo e falou, gente, então essa ideia de alma tem que se tornar o seu corpo. Quando estiveres exausto, bebe, come, dorme, sonha, por fim, se não contentares em te superar na grande arte do prazer sensual, E se a devassidão e a corrupção te agradarem mais, talvez a obscenidade e a infâmia façam melhor ao teu gosto. Rola na lama. Nossa, rola na lama como um porco e serás feliz como eles. Olha a cara do sujeito. Ô, gente. Não é por nada, mas a nossa sociedade está muito isso aqui, não é? Acho que o Labetre é o primeiro, ele é o mestre dos funkeiros. Gente, mas é verdade, se você abandonou Deus, a visão de que existe uma alma, tudo isso, então o homem é animal e é uma máquina de prazer, então você tem que ter prazer. A visão dele era consistente com o que o Luminismo falou, que era negar Deus. Gente, Labetre morreu depois de ter comido muito num jantar. Ele teve uma indigestão e morreu aos 42 anos, parece. Então, quer dizer, ele viveu na prática mesmo que ele morreu, né? Bom, gente, essa visão do iluminismo trouxe várias revoluções, né? Que era o povo falando assim, gente, vamos derrubar tudo que está aí de tradição e vamos tentar construir um mundo feliz. A Revolução Francesa foi um fracasso, né? Os jacobinos que tomaram o poder foram, né, mataram muita gente para trazer felicidade. Aí surgiu o movimento romântico. É interessante que até no filme a gente vai ver um pouco dessa visão. O desapontamento da felicidade e o romantismo como reação à tentativa iluminista. Então, enquanto o iluminista era racional, científico, urbano, político, né, o romantista tentava negar tudo isso. Então, ele tentava retomar os valores da alma, do coração, né, os símbolos do cristianismo, mas sem ser cristão. Ao dizer um poema, né, e a poesia romântica é densa e vasta, né? Para quem lê poesia aí sabe que esse período romântico foi um dos maiores poetas. Então está aqui um poema do Walter Whitman. Existe algo em mim, tá vendo que é muito pessoal, assim, subjetivo? Não sei o que é, mas sei que está em mim. Não sei o que é, não tem nome, é uma palavra não dita. Não está em nenhum dicionário, murmúrio, símbolo. Vocês entendem, ó, meus irmãos e irmãs? Não é aos... não é o caos ou a morte. É forma, união, plano, é vida eterna, é a felicidade. Aonde que a felicidade está? Dentro de mim. Não está lá fora, eu não sei explicar, mas está dentro de mim, eu sei que está lá. Então, a decepção que o iluminismo trouxe, essa reação romântica, né? Muita gente indo para o campo, vivendo vida assim, longe da civilização, e aqui um quadro de William Blake, né, que é um romântico inglês, que também era muito excêntrico, que pintava os quadros bem místicos. Está vendo a simbologia cristã? Isso aqui é Caim, tinha acabado de matar Abel, ele estava enterrando. Gente, interessante, chegando ao fim, uma visão de felicidade que eu acho que influencia muito a nossa vida hoje é o experimento americano dos Estados Unidos. A busca da felicidade como verdade auto-evidente e direito inalienável. Isso gerando descontentamento e individualismo. Por que eu estou falando isso? Os Estados Unidos foram o primeiro país na história. A Revolução Francesa falhou, né? Os Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos, tinha uma afirmação de que é um direito inalienável da pessoa humana a busca pela felicidade. Gente, está na Declaração de Independência. E essa visão vinha de uma visão do filósofo Locke, que falava assim que a felicidade tem a ver com prazeres. Felicidade é o oposto de dor, para Locke. Então, se você vai ser feliz, você tem que ter prazeres. Gente, isso aqui foi Thomas Jefferson, né, que redigiu a Declaração de Independência Americana. Isso que é interessante ver como que a visão, principalmente capitalista, né, americana, que hoje eu acho que é a mais forte no mundo, né, em termos de visão de mundo, e de proposta para a vida das pessoas. Então isso está na constituição do país. Entendemos que essas verdades são evidentes por si. Quer dizer, você não pode questionar essas verdades. Isso aqui é evidente por si. Que todos os homens foram criados iguais, que foram dotados por seu Criador de direitos inalienáveis. São direitos que ninguém pode tirar de você. Quais são esses? Que entre esses estão direito à vida, direito à liberdade e direito a busca pela felicidade. Gente, achei isso interessante. Isso por quê? Então, uma tríade que a pessoa tem o direito de buscar a felicidade. Para o americano, né, talvez hoje isso se tornou algo bem comum. Mas a vida da pessoa era a busca da felicidade. Isso era um direito que ela tinha, o Estado tinha que proteger isso. Interessante por quê? Mais interessante ainda, porque depois muitos pesquisadores começaram a olhar que essa tríade aqui não era vida, liberdade e felicidade. Era vida, liberdade e propriedade. Para quem já leu os contratualistas, né, John Locke, Rousseau, até que Rousseau não. Mas a pessoa tinha direito à propriedade privada. Então, ao invés de colocar isso na Constituição, o americano trocou propriedade por busca pela felicidade. E muita gente questiona que o experimento americano era de que a felicidade estaria na posse de propriedade. Interessante isso. E isso afeta o consumismo até hoje. Né? Até hoje. É o país mais civilizado. Eu falo, o ser humano é essa busca do consumismo. Então, essa ideia de felicidade para o americano já esteve associada à propriedade desde a origem do país. Muitos marxistas falam assim, olha gente, olha como os capitalistas colocaram assim, uma máscara, em vez de colocar direito da propriedade, colocaram busca pela felicidade. Gente, interessante isso aqui, o que? Tocqueville, que era um francês que foi nos Estados Unidos nessa época, né, na época da dependência, tudo, ele viu os Estados Unidos e ele falou uma coisa interessante, comentei com o Guilherme ontem, lendo, achei fantástico. Ele falou que nunca viu um povo na Terra tão trabalhador, mas tão ansioso em alcançar algo no futuro. Ele falou, gente, com certeza, Tocqueville foi um profeta nisso aí, né? Tem aquele livro dele, Democracia na América, que falou assim, ó, com certeza, foi em 1700, né, gente? Esse país vai ser o mais poderoso no futuro, com certeza. Por quê? Esse pessoal trabalha, eles estão sempre mudando de um lugar para o outro, fazendo negócio. Então existe uma ansiedade no povo americano que ele não via na Europa. Ele falou, olha, eu sou a favor disso, Tocqueville falava. Mas essas pessoas têm tudo, mas não são felizes. Olha o que o Tocqueville falou em 1700. Falou porque a felicidade para eles é algo que está sempre no horizonte de alcançar algo. Principalmente o consumo ou ter posses. Ele falou, quando eu vou numa vilazinha do interior da Europa, eu vejo pessoas simples, às vezes até oprimidas politicamente, não tem liberdade, mas tem contentamento. O Tocqueville via isso. Por que isso? Ele não sabia explicar. Por que aquela pessoa que não tem nada lá, ele tem um contentamento na vida e o povo americano não tem? Uma coisa ele falou, o que une ainda esse povo de ser próspero é porque ele via que existia princípios religiosos na sociedade muito fortes. Então o americano ele produzia muito, mas ele doava muito e construía o bem público. Mas o Tocqueville fez outra profecia. Ele falou assim, se um dia esses princípios religiosos saírem da sociedade, vai ser o caos do individualismo e do consumismo. Gente, é uma profecia interessante, né? Como que a visão de felicidade americana, sem os princípios cristãos de, né, de amor ao bem público e ao próximo, se tornou e está se tornando cada dia mais individualista. Eu tô que ele era cristão? Ele era católico. Ele achava que a religião era importante, ele não queria muita coisa. Ele achava assim, não, falou, olha, não, religião, todo mundo tem religião, então é impossível falar que não exista algo lá. É mais raro uma pessoa ser não religiosa do que religiosa, então deve existir um Deus. Gente, estão fechando aqui minha palestra, que passou do tempo, bastante. Contemporaneamente, né, as visões de felicidade que existem. A gente vê que hoje é muito forte o consumismo. O Guilherme está até explicando a ideia de consumismo como o ato de consumir ser o prazer que esse ato dá ser o fim da vida da pessoa. Quer dizer, não é o fato de você ter posse, é o fato de você ir lá e poder comprar. Você ir no shopping e poder adquirir. Você ter a capacidade de consumir coisas. E esse prazer da aquisição ser algo que orienta a vida da pessoa. Né? Então isso é muito do consumismo, é isso. A pessoa consome aquilo que não precisa. Uma coisa interessante que eles olharam, é a questão de bem-estar socioeconômico e medida da felicidade. Várias pessoas têm institutos nos Estados Unidos sobre medidas de felicidade. Já viram isso? O pessoal está tentando pesquisar o quanto que o povo é feliz. Aí todo mundo questiona, vê, gente, é possível? Né? É possível alguém saber se o outro é feliz ou não? O pessoal não sabe se isso é um dado objetivo que a gente pode confiar. Você fala, olha, se a gente pergunta a pessoa se é feliz e ela responde aquelas... Então, há algo de verdade nessas respostas. Gente, algumas coisas interessantes que eles acharam. Bem-estar econômico de um povo, eles fazem isso geralmente por países. O pobre de um país, quando ele responde essas perguntas, geralmente ele demonstra mais tristeza do que quem tem alguma condição mínima de sobrevivência. Só que essa pesquisa mostrou? acima de certo padrão socioeconômico daquele povo, a felicidade não aumenta. Interessante isso, né? Então, o que isso leva a crer? Que realmente, a pessoa não ter condições de subsistência, as necessidades básicas supridas, gera infelicidade mesmo. Mas a riqueza não gera felicidade. Isso é algo interessante. Outras coisas que eles descobriram, os países que têm mais liberdade são os países onde as pessoas se dizem mais felizes. Então, quer dizer, liberdade, direito à liberdade, acho que é algo que o cristão tem que lutar mesmo. Porque desde o início do cristianismo, a gente luta para ter a liberdade de ter crenças, né, de ter convicções. País onde tem regime opressor, opressão sobre a vida das pessoas, as pessoas tendem a responder mais, de forma mais triste. Então, gente, interessante isso. A pobreza gera tristeza, eles viram isso no fato das pessoas responderem essas perguntas, mas acima de uma média de 10 mil dólares por ano, per capita, que é isso que eles encontraram, a felicidade continua constante nessa pesquisa que eles fazem. Então, quer dizer, o fato de uma nação ser mais rica do que a outra não interfere nisso. Outra coisa que eles detectaram, pessoas que ganharam grandes fortunas de uma hora para outra na vida tendem a ter um estado de euforia, de felicidade, mas ao passar do tempo tende a ser mais triste. Então eles pesquisaram ganhadores de loteria, gente que teve riqueza, herdou muita riqueza. Então eles constataram isso, que a felicidade em termos de a pessoa receber uma posse grande, ela tem um estado de felicidade maior e depois tende a diminuir. Gente, hoje a nossa sociedade é muito voltada para isso, no consumismo, o ato de consumir. Diversão e prazeres superficiais como distração existencial. Um profeta em relação, isso foi Pascal, para quem gosta de Blaise Pascal, né? Mas, gente, está surgindo uma geração que não consegue ficar quieto consigo mesmo dentro de um quarto. Para ele, seu segredo da felicidade é a pessoa conseguir ficar com ela mesma, pensar na vida dela, na existência e continuar tendo paz. Fala, ora, se uma civilização que está surgindo não consegue fazer isso porque não consegue encarar a realidade, ela vai buscar o quê? A diversão. Gente, Pascal falou isso em 1630. E ele falou assim, olha, um dos maiores poderes na sociedade por vir é a indústria do entretenimento. Porque é a capacidade de fazer as pessoas se distraírem indefinidamente. Interessante isso, né? Então, a nossa sociedade hoje, será que ela é feliz ou é uma sociedade que tenta se divertir? E diversão tem a ver com desvio, gente. Vocês já viram a origem da palavra? Diversion, em inglês fala isso, né? Quando você divert de alguma coisa, você está se desviando. Então, na verdade, diversão tem a ver com você evitar as questões existenciais da vida para não ser triste, né? Se você encarar aquilo, você fica triste. Outra coisa, visão da felicidade hoje. A indústria da medicina... Projeto no ministro falhou, o povo não ficou mais feliz. Só que hoje existe a indústria de tentar criar a pílula da felicidade. Então tá aí, Jorge, você aí, ó. Prozac. Gente, nunca... Nunca na história da humanidade tanto uma indústria tentou produzir algo para gerar felicidade artificialmente. Levantar, né? A moral do povo. Levantar a moral. Então, quando o povo para de divertir, dá aquela caída, Prozac. Eu percebi um pouquinho mais de serotonina, um pouquinho de chocolate meio amargo. E eu estou falando que isso é errado, né? Claro que não, mas é um sintoma, não é verdade? É, uma sociedade que se diz... ter prazeres a todo momento e vive muito de antidepressivo, é um sintoma de algo que está errado. Né? E existe uma indústria poderosa querendo criar a pílula da felicidade. Se criar um negócio que vai deixar o povo se sentindo tranquilo, talvez seja a próxima boom aí do mercado. Né? Alguém viu aquele filme Wall-E, do robôzinho? Vocês viram aquele filme? Acho que mostra muito legal essa questão do homem se entreter tanto que ele perde o controle, né? O pessoal perde controle pela máquina e perde a individualidade, a pessoalidade, vive só numa ilusão. Bom, gente, então é isso. Só assim, diante desse histórico, uma compreensão assim, básica, né? Só vou ler aqui o que eu achei assim, de diferenciar as visões de felicidade. As ideias de felicidade geralmente partem de um autoconhecimento humano, né? De si mesmo. Então, quem é o ser humano? Isso é muito interessante a gente perceber isso. Os gregos tinham uma ideia de quem era o ser humano, né? Então, a partir dessa ideia de quem ele era, ele projetava uma visão de felicidade. E, geralmente, a visão de felicidade tinha muita relação com a visão de Deus. qual é o Deus que vai nos salvar? Quem que vai nos dar esse horizonte de esperança, né? E de nosso lugar no mundo. Então isso é interessante a gente observar isso, que a visão de felicidade tem muito a ver com uma visão religiosa mesmo. Quem eu sou diante de Deus e nesse mundo, né? Então todas as fases da história a gente viu que pessoas tinham visões diferentes, né? Uma visão cristã, na minha concepção aqui rapidinho, negaria o direito da criatura humana em geral à felicidade. Quer dizer, a gente é criado à imagem de Deus, claro. Isso gera na gente um anseio pela felicidade, mas existe a queda, né? Então existe algo na história da humanidade que nega ao ser humano alcançar a felicidade diretamente. Deu para entender isso? Então essa busca direta de felicidade, de uma forma cristã, ela é vã. A felicidade está no Redentor. Pascal fala muito disso também. Que nós conhecemos a Deus como Redentor. A gente não conhece a Deus diretamente. O filósofo tentava alcançar a Deus diretamente. O cristão conhece a Deus pela cruz, né? Lutero falava muito disso. Então, ao mesmo tempo que a gente conhece a nossa salvação, a gente conhece sobre nós mesmos. Que o Redentor, ele traz dois conhecimentos. De que você é digno, e por isso ele está te redimindo, mas de que você é pecador. Quer dizer, você também é mau. Interessante essa visão do Redentor. A felicidade no Redentor. Cristo não se revela como Deus, abriu os céus, falou, eu existo e todo mundo me adora. Não. Pascal falava, isso é interessante, quem lê Pascal vai ver muito isso. O segredo do cristianismo é que Deus se revela em Cristo, e Cristo ele se oculta do orgulhoso, porque Cristo é o Redentor. Para você conhecer a Cristo, você tem que reconhecer a sua miséria primeiro. Interessantíssimo. Para ele, era o coração do cristianismo era isso. Bom, gente, em Cristo há lugar para alegria e gozo, lamento e choro. Vamos dizer, o cristão não tem que ser um estoico, né, que controla tudo e não expressa emoções. Mas ele tem que ter lugar para lamento também. Os salmistas lamentam o tempo inteiro. Há um lugar para lamento na vida cristã, choro. A esperança cristã existe, né? Então quer dizer, a gente tem que ter um horizonte também temporal. A liberdade em Cristo nos possibilita a perceber a dádiva de Deus em sua criação. E o coração, né? A vida flui do coração. Então, essa visão grega racional de controlar a vida é contra a visão cristã de que a vida flui do coração, né? Não que o coração seja sentimento, mas é o centro religioso do ser humano, né? Então, se o seu coração estiver impedido, você não vai receber essa vida que vem do Criador. Bom, gente, então é isso. Nós temos aqui 5 minutos. Nossa Senhora. Não, a gente pode dar uma estendida, assim, uns 10 minutinhos para pergunta. Para comentário, né? Que alguém quiser falar alguma coisa que sabe a respeito. Ou uma pergunta sobre o que foi falado. O que eu acho interessante aí, Rodolfo, é a questão do autoconhecimento. Uma coisa que a gente tem dificuldade é de lidar com tanto baixo autoestima hoje, né? As pessoas não se conhecem. Não sabem lidar consigo mesmo, não sabem administrar os seus limites, né, as suas debilidades. Às vezes se frustram com ela porque não conseguem receber graça sobre essas debilidades, sobre essas limitações, e acabam se condenando, e isso é um problema hoje. Talvez por isso tantos antidepressivos por aí. Né? Eu gosto muito daquele texto que Cristo é o espelho do Pai. E esse reflexo aí, que a gente até comentou aí um tempo atrás, o reflexo duplo desse espírito, de conhecer a Deus e de conhecer a si mesmo. Uhum. Eu penso que a gente precisa realmente entender o que o cristianismo traz sobre isso. Quando você terminou isso aí, isso me alegrou muito, porque a gente precisa hoje, né, de entender isso, de se autoconhecer, conhecer a Deus, conhecer o nosso lugar na sociedade, aquilo que a gente tem que fazer, os dons que Deus nos deu, e entender que isso traz um gozo, traz uma alegria, mesmo em meio a tantas situações, fatalidades e problemas que a gente tem, e que são muitas vezes instrumentos de Deus para a nossa formação. Então isso é muito importante observar, é muito legal, sim. Isso é fundamental, porque, igual eu falei no início, hoje tem tanta visão e promessa de felicidade, para o cristão é muito difícil a gente perceber que em Cristo está a nossa felicidade, não é verdade? A gente vê tanta coisa, tanto apelo, é tanto sorriso para cima e para baixo, a gente só vê isso. É outdoor, é o corpo perfeito, é o carro perfeito, é a família perfeita. E é uma mentira. A verdade é essa, né? A cultura coloca para a gente, por quê? Nós vivemos uma sociedade de consumo, gente. E o povo quer vender. E para vender, eles vendem essas imagens de felicidade. Então é tão difícil para a gente essa coisa de reconhecer em Cristo, né, essa nossa imagem. Pois é, e às vezes uma outra coisa também que me preocupa é alguns apelos, né, que algumas ramificações do cristianismo dá aí, prometendo soluções de todos os problemas. Né? E isso é um marketing muito enganoso e que muitas pessoas se frustram com o cristianismo por causa desses apelos enganosos. Vem para a igreja e vou resolver todos os seus problemas. Né? Vem para essa campanha que eu te garanto, quase que eu trago a pessoa amada há mais de 7 dias. Né? É muito parecido com o que eu tenho. Eu acho que não tem certas igrejas que traz antes ainda. Você dá a oferta, a barba chega. Então isso é muito triste e muita gente atende a esse apelo por causa dessa incógnita, né? Dessa busca da felicidade, não sabe o que buscar, não compreende a Deus, não compreende a si mesmo, não compreende a ideia de Deus. Isso é triste. Deus não é suficiente, né? Deus não é suficiente. Mas isso é muito complicado, porque veja bem, às vezes se depara com uma pessoa e acredita, será que é um mover da fé? Ela acredita que eu dou tanto de dízimo, tanto de oferta, eu um desafio e eu recebo. Tem gente que recebe mesmo. Isso, eu acho que é isso. Eu sei que a graça de Deus é a fé, mas isso traz perturbação no meio do cristão. É muito complicado. E, gente, a gente não pode negar que existe um elemento na fé cristã que é que a pessoa, Deus tem promessas. Né? Deus quer que a gente seja curado. Eu creio nisso. Né? Mas isso não pode virar aquela coisa de confissão positiva. Se você não recebeu, que você não teve fé. Acho que isso só gera no longo prazo. Gente, tem ministérios nos Estados Unidos, acho que aqui no Brasil vai ter que começar também, que é só de recolher os pedaços do povo que vem do contexto de teologia da prosperidade. Porque tem aquela euforia, o cara coloca assim, você vai conquistar, nada acontece na vida da pessoa e depois é todo mundo indo para a clínica. Aqui no Brasil, a gente diz que tem lugares que tem essa característica. Não, vai precisar de ministério assim mesmo. Gente que está vindo a esses lugares para recuperar a pessoa. Não pode ser contrariado. Gente, sabe uma coisa que eu fiquei sabendo? Saiu na revista Time, essa crise imensa que está aí, um dos elementos que levou a essa crise é a teologia da prosperidade nos Estados Unidos. Terrível. Que o povo começou a comprar os subprimes, né? Pegar financiamento e o povo falava, você pode comprar que Deus vai prover, e o povo. Gente, então até essa crise aí tem isso por detrás. A revista Times descobriu isso. É porque tem muitos cristãos nos Estados Unidos que operam a bolsa, né? Ainda bem que está sendo pouco falado, senão. É verdade, mas isso é a culpa sua, é a sua. Quem tiver, Deus vai prover para te pagar. Eu já vi um estudo de um comentário forte de vários pregadores americanos que fazem pacotes e envolvem na bolsa. Então pode ser um caminho disso que está acontecendo. Mas é. O pessoal tem muita promessa de que ele pode ir lá comprar a casa dele, que Deus quer que você tenha a casa melhor, e o povo comprou e não teve como pagar. Qual seria a dosagem certa para a nossa diversão e entretenimento? Para ter uma vida sadia? Gente, para mim, isso eu tenho para mim. Se a questão do entretenimento vira algo que o meu ídolo, se alguém tocou e eu já fico bravo, eu vejo que eu tô indo num caminho estranho. Então, em coisas práticas, por exemplo, tem lá a reunião de oração e a balada. Ou reunião com os amigos. Eu tô falando isso pra mim, né? Se o povo começa a colocar muita coisa sexta-noite, eu começo a ficar furioso com isso. Mas às vezes a igreja abusa, né? Logo na hora que a gente tem um momento pra sair, né? Não, eu acho assim, Graça, você tem uma consciência de até que ponto você tá precisando dessa coisa pra tocar a sua vida, né? Você não consegue ter momentos assim de reflexão, momentos de sozinho consigo mesmo, né? Todo momento você desligar pra alguém, precisa... Gente, os cristãos clássicos falavam muito isso, a pessoa... Bonhoeffer falava muito isso também. A pessoa que ela é sadia, ela consegue ficar sozinha consigo mesma. Quer dizer, ela consegue estar só e habitar com outros. Quer dizer, o fato dela estar sozinha não quer dizer que ela está desligada dos amigos. Mas a pessoa também consegue estar no meio da multidão e estar só. Diz do Bonhomme, ele chama isso de solitude. Quer dizer, que a pessoa consegue estar no meio da multidão e estar ainda estar centrado em si, é uma pessoa sadia. A pessoa que consegue ficar sozinha, mas saber que está ligada a outras pessoas. Acho que isso tem muito a ver, porque a diversão é muito isso. Né? A pessoa que não, ela tem que estar no meio do agito, né? O tempo todo. Ela não consegue mesmo. Né? Por exemplo, o que dá alegria para ela é isso. Se ela está fora disso, ela fica triste. Alessandra? Gente, então, a gente vai estar por aí durante o dia. A gente pode conversar muito mais sobre isso. Espero que tenha sido útil. Gente, a palestra aqui vai estar depois em áudio. E quem quiser esse PowerPoint também, eu gravo. Tá? Então, gente, é isso aí. Vamos lá pro café lá fora. Né?